Nosso tema de hoje é uma pergunta: que é Deus? O Livro dos Espíritos é um livro muito interessante. Ele abrange muitas informações e algumas até ele até nos encaminha para alguns entendimentos. Essa é a primeira pergunta do livro: que é Deus? Interessante, né? O que é? Já começa de uma forma diferente. A resposta é curta, tanto quanto a pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós compreendemos o mundo, de forma geral, através dos nossos sentidos. Então, principalmente pelo visual. Tudo aquilo que eu vejo, eu identifico, passa a existir. Tudo aquilo que eu ouço, eu sei que está ali. Enfim, pelo toque. E quando a gente fala de Deus, se torna uma coisa um pouco difícil até conceber o que é Deus. Porque Deus não é uma forma humana, não é algo material, então fica complicado para a gente poder entender. Mas então o que é Deus? Ali diz, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É o que dá origem a tudo. Mas ainda assim fica muito distante da nossa compreensão, por essa forma como a gente tem de entender as coisas. Mas, mais adiante, tem uma outra pergunta, que ele pede: o que é espírito? E aí ele diz: é o princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência suprema, e o espírito é o princípio inteligente. É por isso que nos ensinaram, quando a gente era pequeno, e aí também é outra dificuldade que a gente tem, de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente acha que Deus tem um corpo que nem o nosso, que envelhece, por isso é que ele é representado como um homem velho, sábio, uma cara meio fechada até, por causa dessa concepção. Então a gente materializou um pouco ele. Mas se a gente for entender, essa origem é a essência, o que está lá dentro, atrás de tudo isso que a gente consegue ver. E outra pergunta mais adiante, ou melhor, até antes dessa do que é espírito, ele pede: o que é matéria? Que é aquilo que a gente entende mesmo, né? Matéria é o laço que retém o espírito. Retém. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Então, além de reter o espírito, está envolvido por essa matéria, é a forma como ele se apresenta, como ele se manifesta, como ele age, como ele vive, a gente poderia dizer. Por que eu entrei nesse assunto, né? Começando a tentar, dentro desses conceitos, desmembrar isso? Porque a gente se identifica da questão material. Então, a gente vive muito ainda pela questão material. Nós acreditamos que nós somos isso que nós estamos vendo, quando isso é uma manifestação, é um instrumento que eu verdadeiramente me utilizo para me apresentar e para fazer outras coisas. E aí falou de matéria. Aqui entre nós, daqui onde eu estou até onde vocês estão, a gente diria assim: é um espaço vazio. Existe um espaço vazio entre nós. E a gente sabe que não é um espaço vazio. É um espaço material, só que de uma matéria muito mais sutil do que a gente consegue perceber pelos nossos sentidos. Tanto é verdade que isso aí é domínio da física. O que acontece nesse espaço? A minha voz, as palavras que eu estou proferindo, elas chegam até vocês através desse fluido que existe entre nós, fluido etérico. Não só as minhas palavras, não é só o som. A luz, ela vem até nós através desse espaço. As temperaturas, o calor e o frio se manifestam dentro desse mesmo. E tem uma série de coisas. Magnetismo. Quando nós recebemos o passe, ninguém chega e coloca uma tomada em nós. Ele tem uma distância. E como é que a gente recebe o passe, se não através de um fluido que permite com que aquela energia chegue até nós? Se a gente vai ficar com ela ou não, aí já é uma questão individual. Mas a questão material, principalmente aquela que a gente não percebe, ela talvez seja mais importante do que aquilo que a gente vê. Porque isso explica muitas coisas. Muitas coisas sobre nós mesmos e sobre os nossos mecanismos de ação. E o título é Que é Deus. Mas se a gente não entender como é que ele chega até nós, como é que as coisas acontecem, a gente coloca Deus numa distância tão alta que fica realmente inatingível. Deus fica muito longe. E Deus, ele não só está aqui entre, ele está dentro. De que forma? A gente até já sabe disso, né? Mas é bom a gente sempre relembrar. Quando nós agimos dentro, vamos dizer, do conceito que a lei universal estabelece, nós estamos cooperando com a lei e, obviamente, fazendo a vontade de Deus. É isso que se diz, né? E que Jesus falava, né? Eu faço a vontade do Pai, não a minha. Quando nós nos desviamos dessa tal de lei, que também não está escrita, a não ser na nossa consciência, quando nós fazemos o mal, nós fazemos voltado apenas para nós. Muitas vezes a gente até diz, ah, mas não é um mal, eu fiz um bem, eu estou tentando me melhorar em alguns aspectos, mas quando a visão é simplesmente voltada para si próprio, não vendo o outro, é um mal, é egoísmo. Não existe ali um propósito. Então, as formas como Deus se manifesta é de acordo com o nosso entendimento, a nossa permissão entre aspas, né? Mas, enfim, aquilo que a gente faz e que manifeste ele. Tem um autor que diz até, um autor espiritual, que ele diz que tudo é de Deus. Que nós estamos nos utilizando, inclusive, do corpo, da matéria física que nós temos, que quando desencarnamos, essa matéria atende uma lei natural e volta para um estado energético de desagregação. Mas não só a questão material física, como tudo pertence a ele, a cada momento quando nós estamos criando ou fazendo, nós estamos nos utilizando das energias de Deus, manifestando elas de alguma forma, seja elas bem físicas ou apenas através do pensamento, que também se utiliza desse mesmo fluido, não desse mesmo, né, mas de um fluido semelhante, para se locomover, para chegar, para criar. Então, nós estamos pegando emprestado algumas coisas dele, estamos fazendo. E o que será? Que aí entra a questão das responsabilidades. O que é que nós estamos realmente produzindo com aquilo que nós estamos pedindo emprestado? É muito comum nas nossas orações a gente pedir, né? Me dá isso, eu preciso de não sei o quê. Enfim, me ajuda. Quando a gente não pede alguma coisa, a gente pede ajuda. E as ajudas vêm. Mas às vezes a gente não percebe. Porque elas vêm em forma de oportunidades, de encontros, de situações. E quando elas acontecem, porque elas são difíceis, elas não são as facilidades que a gente gostaria. A gente gostaria de simplesmente ter uma vida boa, mas só que a gente não aprende nada. É na dificuldade que a gente é chamado a mostrar do que a gente é feito realmente. Então, nessas situações que nós pedimos, muitas vezes nós rejeitamos. Pior do que isso, nós ainda, através das nossas palavras, às vezes até amaldiçoamos, né? Reclamamos, falamos mal das diversas situações que pontuam o nosso dia. Então, é bem difícil a gente saber o que é Deus quando a gente ainda não consegue compreender uma coisa bem mais simples, que seria o que sou eu. pequeno grão desse infinito todo, mas que eu não entendo ainda de que forma que eu tenho que me posicionar perante o mundo, qual é o meu atributo, a minha missão nessa oportunidade que eu estou tendo, o porquê que eu estou encarnado nesse momento, por que eu nasci naquela família com algumas facilidades e algumas dificuldades, por que tem pessoas com quem eu me dou bem e outras que é uma dificuldade tremenda, os amores e as aversões, por que isso? E o que, que eu devo fazer? Não é só perguntar por quê, mas o que, que eu devo fazer com isso? Será que eu tenho que ficar só perto daqueles que eu gosto e me manter afastado do que eu não gosto? Eu vou estar resolvendo alguma coisa fazendo isso? Ou eu só estou empurrando? É que nem fosse aqui, né? Eu estou empurrando. Uma hora cai. E quando cair eu tenho que juntar. Eu tenho que ir lá, me abaixar e voltar para aqui para cima de novo. Então, a vida ela é maravilhosa, porque todos os dias ela nos dá uma oportunidade nova da gente, muitas vezes, pegar a mesma coisa e fazer diferente. E talvez aí a gente comece a entender esses vários conceitos. Eu costumo dizer frequentemente, né, para a gente ir à frente de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que conceituar é o que é Deus. Porque se eu achar que Deus está lá longe e que é Ele que está fazendo tudo, é Ele que está me punindo, me castigando, ou está me carregando no colo, está me dando diferentes oportunidades dos outros, então eu me isento da responsabilidade minha. Então eu preciso compreender que é Deus. Qual é a mecânica toda que envolve essa vida que nós temos e que, como eu disse, é uma grande oportunidade. Existem livros em todas as linhas que podem nos ajudar. O Espiritismo, ele não é uma religião, mas através de várias informações que vêm de quem vê a vida de uma forma diferente da nossa, eles simplificaram alguns entendimentos ou tentam nos mostrar de uma forma lúcida que a vida não é esse momento corporal que vai terminar com o fim do corpo. Continua. Continua e a gente vai carregar nessa continuação tudo aquilo que a gente está, vamos dizer assim, colocando na mala nesse momento. Mas nos valores do espírito. Porque os valores da matéria ficam com a matéria.